Vigilância 273, sobe ao nível 380 CDO. Siga, são 3662. São 3603, autorizado, Guarulhos, 340 nível, Upper Whisky 50. Decola da 10 com curva direita na saída da EL, transição de NER. Transponder 5505, controle em 199.8. São 3603, autorizado São Paulo Guarulhos, 340, Upper Whisky 50. Decola da 10, direita da EL, de NER, 5505-198. Correto, sempre pronto para pus de funcionamento, são 3603. Táxi, decolagem, inicialmente está no setor Itapuã, é isso? Ok, ciente, Guardião 02. Informe fora do solo, vento de 150 graus, 8 nós. Siga 08. Siga caçador 08. Guardião 02, confirme o PLB e o comandante falou. Que sente fora do solo aos 1-2. Livre curva direita em direção a Itapuã e chama o controle 19.8, ok? 19.8, Itapuã, Guardião 02. A escuta do controle. Foram 0273, agora Recife, ONU 28.8, alterna ONU 3325. Da secundária, ONU 3325, boa noite. Confirma o controle, não foi compreendida. Azul 4070, desce para o nível 050, chegada mar e 614. Guardião 02. Nada, mantém a escuta do controle. Brazilian Air Force 2550, approve the taxi by hotel, report to cross runway 10. Solo Salvador, é o TAN 3561, estou sendo a informação, Vitor, autorização Brasília. Nível proposto aqui é o 380. Sim, a gente aguarda a Copa 380 Brasília, tá 3561 no Gole Ofita. Gole Ofita, aguardo o 3561. Solo Salvador, tá 3603, no Rio 7, footback de acionamento. Autorizado, chame táxi, tá 3603. Chamarei 3603. Brazilian Air Force 550, taxiway hotel, holding runway 10, cross. Brazilian Air Force 2550, clear to cross runway 10. After that, via Alpha, approach Honey Point on Charlie, contact Salvador Tower on 1893, altimeter 1014. Roger, clear to cross runway 10. Via taxiway, via taxiway Alpha, or cross taxiway Charlie. Called Tower 118.3, Brazilian Air Force 2550. Zero tem informação, Chief. Copiado. controle, prossiga. A2, a escuta permanente do controle. São 3561, não copia? Afirma, senhorita, prossiga. São 3561, autorizado Brasília, 380 nível, é o peso Luno 7. É cola da 10 com curva direita na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5511, controle 119, decimal 8. Autorizado nível 380 para Brasília, decola da 10 curva na direita, Gole Ofito. A aerovia Presulou no 7. Transponder 5511, controle 119,8, é o TAN 3561. Correction, pronto para puxa, acionamento, TAN 3561. Marei na posição 08, quando pronto para pushback, acionamento 3561. Me tem checado o final, pista 10. Chamaremos na 362. Guardião 02, controle. É, copiado, apenas informando, mantém-se afastado o eixo da aproximação, temos tráfego. Roger, maintain position. Passando o Serra Vitor 372, trem de pouso baixado, travado, e o campo à vista, TAN 3662. Livre pouso, vento 160 graus, 8 nós, TAN 3662. Livre pouso, pistão no zero, TAN 3662. Operador, operação sem ride, a pista deslocada 90 metros. TAN 3603, táxi via Juliette Alfa, quando na Charlie, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Juliette Alfa na Charlie, 823, muito obrigado, uma boa noite. Boa. Salve Salvador, o TAN 3561, posição 08, pronto para pushback e acionamento. TAN 3561, autorizado, chame táxi. Chamarei para o táxi, TAN 3561. Force 2550, line up and wait. Brazilian Force 2550, line up, please line up and wait. Localizador. 62 no solo 21, no direito 219 no solo. Direito 219, tá 3662. Boa noite, São 3662, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Táxi via Alfa, mantendo posição antes da Juliette, 3662, importa que ao sair esse cenário da intersecção, encontrou aqui uma cobra bem no alinhamento central da pista, ok? Na pista, então. Na pista, exato. Afirmativo, obrigada. In the center of the runway, just across the taxiway Foxtrot, that position is there. Do you have conditions for takeoff and before that point, or we'll wait until the security check the runway? Okay, so the wind is 160 degrees, 6 knots, clear for takeoff. Mantém a posição. Sim. Salvador, azul 4070, vai passar o externo, baixo travado. Ok, Sérgio, continua a aproximação, aguardando instruções. A aeronave que pousou reportou que tinha uma cobra ali, já quase no final da pista, no través da Taxi Fox, ok? Mais ou menos lá uns 2.500 metros até a Fox. Eu tô aguardando aqui o PCI para ver se vai lá verificar o. Pretende conseguir o pouso até aquela posição. Certo. 2550 airborne at 25, did you see the snake on the runway? Negative. Ok, airborne at 24, contact now 109 decimal 8. Roger, 109.8. A viatura vai demorar um pouco a chegar lá no ponto. Não tenho condição de dizer, a aeronave da fábrica que decolou agora rodou aproximadamente ali no través da Eco e não viu nada. Confirme, prossegue pouso ou circula para guardar a verificação da pista? A gente prossegue para o pouso, 4070. Ok, ciente, o vento é 160 graus, 8 nós. 4070, ciente. 3561, autorizado táxi via Juliette, Alfa, quando na Charlie, Torre 198, decimal 3, o ajuste 104, bom voo. Juliette, Alfa, Charlie 83, 10, 104, nosso ajuste, obrigado, bom trabalho, boa semana. Obrigado, igualmente. T58, anotada a solicitação, pode ser autorizado. Então, 3662, vai dar passagem à aeronave da companhia que irá taxiar à frente após ingresso à via Juliette Gate 09, calção Gate 07. Estimativo, então, avisou com a aeronave da companhia após a passagem da mesma, ingresso à via Juliette para o portão número 707, 3662. 6310, agora com a torre no 183. Torre Salvador, Oxenai 6310. 6310, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Teve um reporte de uma cobra na pista, já próximo ao final, já próxima Seção Fox. E eu estou aguardando a aeronave que pousou, ver se avista alguma coisa lá, ok? Caso seja necessário, vamos impraticabilizar a pista, eu aviso. Ciente, Oxenai 6310, prosseguindo a aproximação, visual com a aeronave está sobre a pista, aguardando a autorização, se a cobra deixar. Azul 4070, seu solo aos 27. Confirme se avista aí o animal aí próximo dessa posição. Olha, ela tá bem na centerline aqui no fim, é uma cobra pequena e ela tá alinhadinha na centerline, aqui na próxima Fox. Tá, ok então, se chama o solo 129, só, o solo 129. É uma ela está recolhida assim. Ok, ciente. 6310, o reporte da cobra lá naquela posição que o Azul livrou agora. Confirme, vai circular e aguardar a verificação da pista ou tem condição de prosseguir o pouso? Tem condições de prosseguir o pouso, Xanem 6310. Ok, ciente. O Ventura 40 graus, 189, a pista está livre a não ser pela cobra. Ciente da cobra. Livre pouso, Xenem 6310. Salvador, boa noite, ao Webjet 6727, com a informação Vitor. Boa noite, Webjet 6727, acionando a notificação, disse mantenha 0620, chegaria a bons. Jet Cove, 0620, tem alguma velocidade recomendada? Qual a velocidade agora? Estaria livre? Qual a sua velocidade agora, Web 6727? Bom, instruído a reduzir, manter 250. 250 nós, Web 6727. Mas a frente será instruída a reduzir. Não, vai por enquanto manter 250. Ô, vai aguardar a verificação, Rufino? Olha, a gente decola. Se eu autorizar aí, a gente tem condições de sair antes da Fox, ó. É, como é uma cobra, um animal lento, e tá lá na Fox, que normalmente as aeronaves já rodam antes daquela posição. Ah, tem condições sim. Então tá autorizado aí, observando a passagem do Oxané, alinhar e manter na cabeceira de locado. Posso hoje, né? A linha mantém a deslocada, 3603. O Azul 4070, próximo na Alfa, próximo a Juliette. Azul 4070, ingresso a Juliette, gate 08. Gente, ingresso na Juliette, gate 08, Azul 4070. O Oxenai 6310 pode livrar a direita aqui? Afirmativo, o vento no solo aos 30, direito 219 solo. Ciente, 219, só informação, não avistou nenhuma cobra não. É, ela tá na interseção à frente ainda, essa daí a Eco, nessa daí ela não tá não. Ah, ciente, obrigado. Ela tá lá no través da Fox. Tá ok, então, obrigado. Ok, então 3603, até ali onde o Xené está livrando, não há posição da cobra. O vento é 160 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, tá? 3603, obrigado. 3561, no ponto de espera da cabeceira, no zero pronto, acenda a cobra e decola também. Então observa a corrida da aeronave após a linha mantém. Após a linha mantém, 3561. 454, corrigindo, 3455, qual a velocidade? 2, 0, 9, 3, 4, 5, 8, qual a velocidade? 7. Salvador, Oceania 6310. Oceania 6310, autorizado táxi via Alfa, mantém posição antes da Índia. Alfa, mantém posição antes da Índia, Oceania 6310. Reduza 2 ao 9 horas 9. Logo a 1613, para o táxi com 51 na barra do 4 horas de 1, alterna com 5. 1613, táxi via Índia, Alfa e Charlie, quando lá torre 1-8-3, o ajuste 1-0-4. Bom voo. Índia, Alfa, Charlie, quando lá 1-2-3, obrigado, boa noite. Ou tem alguma chamada para a cópia do Gorro 1885 Seritano? Suba e mantenha o 340 na saída da Eldin, né? No posicionamento. Gente. É. 3858, vou ser a Vitor 368 da presente. Reduza 2109. Channel 6310, ingressa via Índia Gate 01. Índia 01, Xené 6310, graças. Desça para 2.000 pés, altímetro em Salvador 1-0-4. 2.000-4. Transfer Whisky 50. Decola da 10, curva direita na saída da El, transição de inércia. Transponder 5515, controle 1-9, decimal 8. Ok, 1-8-5 está autorizado para Guarulhos, nível 360, via Whisky 50, saída da El de inércia. 198 ao controle 555, transponde, gol no 885. Está pronto para o pushback acionamento na posição 06. Autorizado, chame táxi, gol no 885. Autorizado, pushback acionamento, vai chamar táxi, gol no 885. Muito mais. Atente, obrigado. E livre decolagem, o TAN 3561. Número 3, alinhar e manter a pista 1-0, cabeceira de locada. Alinhar e manter, 1-0, número 3. CT 4.000 pés, altímetro 1-0, no 4, 3858. Aguardando o voo aos 3 metros.